para o novo. E Rádio Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. O ser humano nunca foge a esse conflito. Os três tempos que disputam o espaço de um só coração. O passado, com sua facilidade de nos condenar, tornando nossa vida um eterno tribunal, cujo julgamento nunca poderá nos conceder uma sentença satisfatória. O presente, com suas pressões que nos cegam, com urgências que nos privam de saborear as escolhas. E o futuro, ah, esse senhor misterioso, envolvido por névoas, esperanças e incertezas. E é nesse trevo que nos encontramos. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo Vinta, que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Buenos dias, Paraguai e Argentina. Bom dia, Jorge Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo, bom dia, Samela, bom dia, Márcio. Bom dia aqui para os nossos convidados, um bom dia especial, né, para o Edélcio, para o Valdir Garbim, para a Lori, que está aqui também nos acompanhando. Que semana movimentada essa, né, Rita Araújo? Bastante, bastante. Hoje com muitas festas aí, festas de igreja, né? Nós estamos aqui ao ladinho da nossa paróquia São Paulo Apóstolo, onde está acontecendo já, né, a 44ª Festa de São Cristóvão, festa do protetor dos motoristas, né? Então a programação já seguindo, tinha missa 8h30, já foi, né, a missa, agora já são 10 horas da manhã, estamos ao vivo aqui na Rádio Transamérica Foz, no programa Histórias e Memórias, agora às 9h30, a bênção dos veículos, famosa bênção dos veículos, né, você que tem seu veículo aí, seu caminhão, o veículo de passeio, veículo de trabalho. Vem aqui, dá um pulinho aqui na Igreja São Cristóvão, já está vendo aqui uma concentração de veículos. E meio-dia, Rita, um almoço, costelão fogo de chão. Ainda tem aí o costelão ainda aí à disposição de quem quiser participar. E Rita, à noite, o que nós temos na Igreja São João Batista? Hoje é um dia para nós, é um dia muito especial para o iguaçuense, né, que curte Foz do Iguaçu, história, com a primeira igreja de Foz do Iguaçu. Por isso, esses convidados especiais aqui, né, antes de conversarmos com eles, nós temos um depoimento inicial do pároco da São João Batista, que é o padre Vicente Chanayan Adai Kalasami, SVD, da congregação Verbo Divino, que fez esse trabalho maravilhoso, enfrentou, e aqui a gente trouxe para conversar, para estar falando com a gente, né? O Valdir Garbim, que é o presidente do Conselho de Assuntos Econômicos da Paróquia São João Batista, com a sua esposa Lori, estão aqui, e o Edélcio Amaral. O Valdir Garbim é arquiteto, e o Edélcio Amaral é engenheiro civil. Ele é o coordenador de obra também. Esses dois abraçaram com o padre Vicente, né, e toda a comunidade, e está essa maravilha hoje apresentando à comunidade. É a nossa primeira igreja, São João Batista, repaginada, linda, maravilhosa, às 18h30, numa missa especial. Mas antes disso, eu já vou chamar a atenção do pessoal para participar através do WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz, o telefone fixo, gente, aquele que eu gosto, porque eu escuto a tua voz, 3028-2828. um bolo da Bolo Brasil, que está uma delícia, hoje com recheio de banana aqui para os convidados. A Lori depois vai me dizer se está gostoso ou não. Não vou passar fome, né? Nossos convidados não vão passar fome. Não, não, o bolo doce está sempre aqui. Nós temos o yakisoba do Bar do Japa, que é o único yakisoba de Foz do Iguaçu. É lá perto da Perpétuo Socorro, na Vila Holanda. Nós temos um terço da Teia Biju. Nós temos passeio, agora é contigo, Pegoraro. Museu de Cera. Isso mesmo, voltando, né, com os nossos atrativos aí do Museu de Cera. Então, uma pessoa vai ser sorteada para o Museu de Cera, outra para o Vale dos Dinossauros e outra para Maravilhas do Mundo. Então, são três sorteios. E cada sorteado pode levar dois acompanhantes. Então, cada atrativo pode ir três pessoas. Então, nós vamos estar sorteando o Museu de Cera, que fica ali, né, um complexo turístico que fica ali na Rodovia das Cataratas, pertinho do Parque Nacional do Iguaçu, pertinho do aeroporto. Então, para quem não conhece, né, o iguaçuense que não conhece ainda esse atrativo, pode participar aqui do nosso programa, aqui através das mensagens, através do telefone, como você falou, e concorrer, então, ao Museu de Cera, ao Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. Ok, então aqui ao vivo e a cores aqui na Transamérica, Histórias e Memórias, se você tem alguma pergunta para o arquiteto Valdir Garbim, ele está aqui com a gente, é só ligar para 3028-2828, nada de WhatsApp. Ou se você quer alguma pergunta para o engenheiro civil Edelcio Amaral, ele está aqui com a gente também. Então agora nós vamos ouvir um depoimento inicial do pároco da Igreja Matriz São João Batista, o padre Vincent Chinayan Adai Kalasami. Padre Vincent Chinayan Adai Kalasami, que é o pároco da Matriz São João Batista, comenta um pouco do desafio de iniciar, desenvolver e completar a maior reforma do prédio da Igreja Matriz São João Batista desde sua construção inicial. Como já foi comentado, né, que é a maior reforma desta primeira igreja da cidade de Foz do Iguaçu, foi um desafio para começar, porque a estrutura é muito antiga e a igreja é muito conhecida, e nós tivemos que pensar em todo sentido para não perder a originalidade e a importância da presença desta igreja Matriz São João Batista aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Então foi um desafio muito grande. E realmente a comunidade pensou, refletiu muito, estudou todas as possibilidades e desenvolveu. Quando você tem um desafio, você precisa desenvolver, e durante esse tempo você sabe que você não está sozinho, né? Então, quem que realmente abraçou essa causa foi a comunidade. A comunidade, que eu digo, não somente os moradores, ou seja, os paroquianos daqui da Matriz São João Batista, mas todos aqueles que têm um carinho muito grande pela essa igreja, que é a primeira igreja da cidade. Então, nós assumimos esse desafio e dizemos sim para enfrentar esse grande desafio da maior reforma da igreja Matriz São João Batista. Desenvolvemos com um projeto, não projeto arquitetônico, né, mas assim toda estrutura, e busquemos muitos recursos, ajuda de todas as pessoas, né? Então, com certeza, foi o esforço, o suor, a colaboração de todos, né? Então tem muitas pessoas, na verdade, aqui na cidade, os nossos paroquianos, os empresários, né, as pastorais, os movimentos, o arquiteto, o engenheiro, né? Então nós temos muitos colaboradores, aqueles que frequentam esta igreja, e outros, aqueles que têm digamos, um afeto muito grande pela esta igreja, ou aqueles que realmente têm uma história dentro da igreja, ou aqueles que têm uma memória, né, uma lembrança, né, que é muito marcante na sua vida. Então nós, sim, fizemos de tudo, né, tudo para conseguir essa reforma. Então nós queremos entregar essa obra à comunidade, né, que comunidade que lutou, batalhou bastante e em nenhum momento desistiu, né? Isso que é muito importante. Eu vim vendo, né, e a comunidade sempre estava comigo, né, através das pessoas, seja na pessoa de arquiteto, engenheiro, né? Então a gente quer entregar a obra e quer agradecer a Deus pela essa oportunidade de fazer essa maior reforma, para escrever com todo o sentimento, né? Sentimento, aquele sentimento gostoso, né? De dizer que nós tivemos orgulho, ou seja, nós temos, né, orgulho de dizer que essa igreja tem uma história, que essa igreja é a mais amada e essa igreja que quer acolher muitos ainda, aqueles que buscam, né, a presença de Deus. Aproveitando, nós queremos, né, em nome do padre, meu companheiro, que é o vigário Mariano, em nome de todos os conselhos, né, de assuntos econômicos, de pastoral, e todas as lideranças de casas religiosas. Então nós queremos convidar também, em nome da nossa congregação, né, do Verbo Divino, queremos estender convite a todos para prestigiar este momento importante, marcante, né, da Igreja Matriz São João Batista, que seria no dia 16 de agosto, né, próximo domingo, às 18h30, né, a reinauguração da igreja, com a presença do Dom Dirceu, que é bispo diocesano, com a presença do bispo emérito Dom Laurindo, com a presença do provincial Brasil Sul, padre Ronaldo Lobo, e demais padres, né? Então nós queremos realmente convidar todos vocês a participarem conosco nesta alegria. Muito obrigado. Bacana, hein, gente? Gostei. Gostaram da entrevista aí, meninos, né? Agora, com a Garbim e Edélcio aqui com a gente, os responsáveis pela fabulosa, eu digo, porque a gente está acompanhando dia a dia, não é, Pegoraro, aquela obra maravilhosa, tem que ter muita coragem para ter enfrentado aquilo tudo, hein, gente? Com meu certeza, Deus. Muita coragem, muita participação, né, da comunidade, muito envolvimento. E nós que acompanhamos ali mesmo à distância, né, essa reforma, vimos o envolvimento dos profissionais também, né? Os arquitetos, os engenheiros, o pessoal da mão de obra mesmo. Verdade. E da captação de recursos, né, Valdir? Eu acho que o que mais foi o desafio aí é realmente a captação de recursos para fazer essa reforma, né? Bom dia para você e para o Edélcio. Ouvintes da Transamérica, o Pegoraro, a Rita, o Márcio, o Edélcio e a Lorici, que estão presentes aqui nesse local, e dizer assim que as dificuldades, quando você inicia um desafio novo, um sentimento da cidade, onde a nossa igreja matriz é um símbolo da cidade, é uma referência para todos, independente de religião, independente de cidade, de estado ou de país, quando a gente se visita um local onde você tem um ponto turístico atrativo, as pessoas gostam de frequentar esse local. Então, é lógico que é um desafio assim, muito grande para a equipe técnica, para os moradores, para as pessoas da comunidade, enfim, a todas aquelas pessoas que desejam que as coisas andam bem, que as coisas acontecem ao mesmo tempo e que a nossa cidade possa ter novamente um ponto de bastante atração, que as pessoas conseguem se encontrar naquele local até com Deus e consigo mesmo. Então isso é importante, a gente buscar essa história para Foz do Iguaçu. Muito bem. E Edélcio também é um engenheiro conhecido aqui na cidade, né, Edélcio? Experiente já, tem também empresa aqui, trabalha bastante tempo nessa profissão. E imagino que tenha sido um desafio, né, Edélcio, fazer essa reforma, que estruturalmente é bastante grande, né, bastante complexa, né, Edélcio? Bom dia, Pegoraro, bom dia, Rita, bom dia, Márcio, ouvintes da Transamérica. Realmente foi um desafio muito grande, porque inicialmente se pensava em uma simples reforma, uma reestruturação, e onde no decorrer do início das nossas obras, as demolições que ocorreram, constatou-se a necessidade realmente de quase na sua totalidade se refazer, se reestruturar toda a nossa igreja. Mas tudo foi feito de comum acordo com nossos coordenadores, né? Padre Vincent, Padre Mariano, arquiteto Garbim, e em comum acordo tivemos as nossas soluções no intuito de realmente reestruturar, fazer novas estruturas, e que foi com consenso. Hoje realmente nós temos uma igreja toda estruturada, pronta para estarmos aí ao longo de muitos anos ainda com a participação efetiva da nossa comunidade, sem problema algum. Olha que bacana, né? Reitor Araújo, 1916, nós temos aqui um dado, né, do livro do bispo emérito, né? Dom Laurindo. 1916, nós tínhamos em Foz do Iguaçu uma capelinha de madeira, num terreno doado, né, pelo prefeito Jorge Schmelfeng, pela família do Dr. Saulo Ferreira. Isso, então, os pais, né? Uhum. Os pais ali da Lote Ferreira, que já deu um depoimento sobre a igreja aqui em São João Batista também no nosso programa. Nós estamos em 2015, quase 100 anos, então nós estamos mexendo, né, digamos assim, num bem histórico, né, de Foz do Iguaçu. Nossa, um bem histórico mesmo. A primeira igreja, mas ela já vem. Agora aproveitar, falar com o Garbim, que sabe um pouquinho da história, e Edelcio também. O lado, vamos falar o lado espiritual. Vocês como profissionais, beleza. Mas mexe um pouquinho com o lado espiritual. Está mexendo, lidando com desse tamanho essa obra. Mas e o lado espiritual de vocês? Me contem, que isso aí me interessa. Bom, Rita, o lado espiritual é gratificante para mim, principalmente, para minha família. Tudo começou assim, numa decisão que, quando eu recebi a oportunidade de participar como presidente do Conselho Econômico da Paróquia São João Batista, lá em 2008, né? Então, assim, é um início assim, de bastante glorificação para a gente. E eu lembro-se muito bem assim, que até então o pároco da nossa igreja era outro pároco, e eu tinha o objetivo assim, de conversar com ele e dizer: olha, padre, eu vou até aceitar esse cargo, mas eu gostaria assim, muito de trabalhar em cima com a comunidade para que nós possamos restaurar esse patrimônio que é a nossa igreja. Estava trazendo ali muito desconforto às pessoas que frequentavam a igreja, muitas dificuldades com o material que existia dentro daquela igreja, principalmente o forro, onde assim se apresentava muitos insetos sobre ele, trazendo um odor muito forte para dentro da igreja. Isso, assim, dias de chuva, principalmente, deixava a gente assim, um pouco insatisfeito com aquela situação. E com o passar do tempo, a gente trabalhou em cima, todo desse trabalho, e a gente teve o início, né? Então, a parte espiritual, eu lembro-se assim muito bem hoje, quando eu entrei dentro da igreja, o primeiro dia que nós retiramos todos os bancos, lá em setembro de 2013, a gente retirou todos os bancos, tirou o altar, limpamos assim a igreja. E eu entrei dentro daquela igreja, olhei para mim assim, me vi dentro da igreja e olhava para a igreja e falava: nossa, será que eu vou ter competência para conseguir buscar essa história da igreja? Então aquilo me chamava muita atenção e eu me cobrava muito. Me cobrava assim uma forma: poxa, a população é a primeira igreja de Foz, são muitas pessoas antigas, pioneiros que participaram da reconstrução ou no início da construção dela. E aquilo assim me deixava muito tenso, nervoso. A minha espiritualidade era constante, eu buscava isso porque eu precisava de força. Porque não era a minha satisfação, mas era a satisfação da comunidade, da cidade. E a gente busca isso, busquei com a minha família, frequentava assim, muito mais a igreja, buscando forças, pedia a Deus todos os dias que me desse força para que a gente continuasse a trabalhar. E também quando a gente teve a participação do engenheiro Edelcio, me fortaleceu muito, porque eu falei: bom, agora eu não estou sozinho. Dentro de uma parte de profissionalismo, tivemos muitos profissionais que nos ajudaram com projetos, e isso é muito bom a gente ressaltar até para a comunidade, que não houve assim momento algum, por todos os profissionais que trabalharam naquela área, cobrança da igreja por espécie. Foi tudo doações de profissionais. Então isso gratifica a gente, gratifica as pessoas que estão trabalhando, os profissionais que estão junto com nós. E constantemente assim, eu via o Edelcio pela manhã dentro da igreja, todas as manhãs ele vai e faz a sua oração, e eu falava: poxa, olha, ele vai lá e busca a espiritualidade dele também, né? Então isso nos fortalece. E a gente trabalhando dentro de um pátio onde tem uma igreja para ser reconstruída, uma capela ao nosso lado, um pavilhão onde se faz as realizações das missas, a gente busca isso sempre no fortalecimento e na nossa espiritualidade. Que bonito. E eu folgo em dizer, Pegoraro, o Edelcio também vai complementar. É, ontem o Garbim, nos finalmente lá, ele falou assim, Rita, grave esse pedacinho aqui para mim, mas uma coisa rápida, né? Aí eu peguei o celular e ele falou, eu vou abrir a porta e a sensação. Aí ele foi, eu tenho gravado, lindo, vou colocar no Facebook, só deixa passar a inauguração, e aí a reinauguração, né? Aí ele abre, todo emotivo, né? E deu, realmente, deu um baque. Aí eu olho pro Garbim, cheio de lágrimas. Isso para mim, sem, não precisa ter palavras, não precisa, foi rapidinho aquilo, aquela emoção, que quem está presente vê. E eu sou prova de que os dois... Eu encontro diariamente, porque eu moro lá dentro, só falta pôr o colchão, né? Saí desde que eu nasci, faz parte da minha vida. A Igreja Matriz São João Batista é uma sequência da minha família, né? Da minha mãe, que muito trabalhou. Então, eu tenho o maior carinho e o respeito por esses dois profissionais, pelo trabalho. Hoje, eu tenho muito mais orgulho deles pela dedicação que fizeram nessa grande obra. E agora... E que bacana também, né, essa questão de ser voluntário, isso, né? Isso, isso é o mais importante. Acredito que muita gente na cidade não sabe, né, dessa informação. Por isso que a gente precisa até levar o conhecimento, né, da população. Às vezes, poxa, o profissional está ali trabalhando, mas ele está com recursos financeiros, ele está recebendo um salário, tá, pelo contrário, né? Então, todos os dias, os profissionais ali presentes, né, participando da reconstrução dessa igreja. Foi um trabalho realmente maravilhoso, né, Edelcio? Aí você também tem que responder a pergunta anterior da Rita, que é o lado espiritual. Eu não esqueci ainda, estou esperando você. Você também, a gente sabe que participa também das oficinas de oração e vida aqui na cidade, né? Assim, junto também com a Yáscar Bresolim, que chegou aqui agora nos nossos estúdios, já estava ali na igreja São Paulo Apóstolo. Então, é com você, Edelcio. Pois então, vocês todos sabem que eu sou parte integrante das oficinas de oração e vida, como guia, né? E foi realmente nessa época, iniciei há 5 anos atrás, e exatamente aos 2 anos e pouco atrás, o padre Vincent me fez um convite. Eu não tinha um conhecimento muito grande com o padre, mas tinha com a igreja, né? Moro aqui no centro. E eu realmente fiquei muito orgulhoso, como homem, né? Como técnico, receber esse convite. Mais tarde, é claro, eu percebi que na realidade não era só eu que estava recebendo esse convite, mas toda a comunidade técnica de engenheiros, né, que junto conosco, junto comigo, com o Garbim, colaboraram para a execução da obra, né? Não foi exatamente somente eu e o Garbim. Nós tivemos participação efetiva de grande número de técnicos, engenheiros, arquitetos, né? Outros técnicos, né, em outras áreas, né, som, que nos ajudaram, né, e realmente nós pudéssemos realmente executar um trabalho digno da reestruturação da nossa igreja matriz. Dentro do fortalecimento espiritual, nós temos dentro da nossa as oficinas que o fortalecimento do nosso espírito, ele se faz com a busca de Deus, né? Com as orações, né? Através da nossa oração, da nossa palavra com Deus. E isso nós o fizemos, tanto eu como o Garbim, com certeza, porque o trabalho reflete diretamente, isso reflete diretamente do nosso trabalho, e aí está o resultado, graças a Deus. Que maravilha, né? Que bom, né? Mais uma curiosidade aí, Rita Araújo. Como que foi a escolha do padroeiro São João Batista, né, para nossa igreja? Olha que coisa bacana. Diz lá no livro Tombo, né? Tá no livro também. Tá. Inclusive o livro Tombo está digitalizado, né, Garbim? Então, acho que daqui a pouco já vai estar disponível, né? Disponível ao público também, para que ele, a hora que ele frequentar a recepção da igreja, ele possa também ter esse acesso, essa informação que não pode ficar assim à mercê dos olhos da comunidade. Eu acho assim que as coisas que acontecem em nossa cidade, que acontecem em histórias, não pode ficar escondida. Exatamente, é um tesouro ali, né, que precisa estar à disposição da comunidade. E o padroeiro então da nossa igreja São João Batista, né, foi escolhido pela dona Neiva, esposa de um militar de alta patente, que cederam uma imagem de São João Batista, que guardava em casa, com a condição de que o oratório fosse dedicado a ele. Inclusive, Garbim, na entrada ali, tem um painel, né? Fala pra gente daquele painel que o pessoal vai conhecer hoje. Bom, eu tenho assim, como costume, eu acho que a maioria das pessoas que viajam e chegam em algumas cidades, quando eles encontram um ponto turístico, eles gostariam de saber o fato, como que aconteceu, por que que foi gerado aquilo ali. E eu percebia também dentro do nosso trabalho, dentro da paróquia, que o turista chegava e ele ficava muito perdido na informação. Ele acabava indo conversar com um zelador, com uma recepcionista, com o próprio padre ou com alguém que ele passava próximo e falava assim, escuta, quando que surgiu essa igreja? Como que foi isso aqui? Então não existia essa história, como o programa aqui nos conta, que é para contar a história, e não existia essa integração entre essa pessoa. E com o passar do tempo também, a gente teve um cuidado especial de escolher algumas pessoas para fazer esse trabalho, inclusive a Rita participou, né? E nós buscamos assim toda a história da igreja, desde quando ela iniciou-se pelo terreno da igreja, pela doação, pela construção da primeira capela, quando pegou fogo em 1924. Então, toda essa história, hoje, ela está contada e colocada em cores para que as pessoas, quando entram dentro da igreja, pela porta principal da nossa igreja, ela vai se deparar com esse fato, onde ela vai ter uma informação de toda a história da igreja, sem estar se preocupando em procurar alguém para contar a história. Verdade. E sim, vai estar lá à disposição e o entendimento desde quando surgiu, por que surgiu e qual a finalidade da nossa igreja matriz. Porque a nossa igreja está num ponto privilegiado, ela é um cartão de visita de Foz do Iguaçu. Eu chamo ali de centrinho, né? Um centrinho histórico que está acabando a nossa história. Então, graças a Deus, a igreja permanece. A pessoa, ela, quando chegou em Foz, aquele ponto ali é primordial. E também eu estava trocando uma ideia com o Garbim ontem, e já naquela, a gente vai passando as fofocas de primeira mão. Futuramente, a gente vai ter um totemzinho ali para ter umas informações a mais da igreja, né? Com histórias mais detalhadas, né, Garbim? Então, Rita, isso é um trabalho que nós temos preparando aí, e eu acho assim, com a tua ajuda, com o teu conhecimento que você nos traz, sempre buscando a informação para trazer, sempre levando em primeira mão o que você pode em relação à nossa igreja, até pela reforma dela e pela história que você sempre busca, eu acho assim que nós temos que passar essa oportunidade e esse entendimento, principalmente hoje, na era da informática muito avançada, as pessoas mais jovens hoje buscam a informação mais fácil. Verdade. A pessoa com uma idade um pouquinho maior, ela gosta de ver, fazer uma leitura. Mas os jovens de hoje, a pressa é tão grande que nós temos hoje em dia que ele quer, num passar de olhos, saber toda a história da igreja. Então, eu acho assim, que é importante você realçar isso e nós buscar isso sim e deixar ao alcance da comunidade também. Por quê? Isso porque o livro Tombo já está numa fase que não pode mais ser tocado. Você viu, Edelcio viu, ele já não tem mais como, ele tem que ficar lacradinho, não tem, está esfarelando. É para preservação sim, mesmo, né? Sim, sim, então já está digitalizado, né? Então é bom que as pessoas conheçam. E ali dentro do livro Tombo, nós temos uma história de Foz do Iguaçu. Porque os nossos padres, os padres missioneiros da congregação Verbo Divino, desde 1907, com muita dificuldade, eles já evangelizavam Foz do Iguaçu. Então tem que ter muito respeito por essa congregação, sabe? Eles fazem um trabalho maravilhoso e não é de hoje. Olha que chegava vinho pela Argentina, não tinha como chegar em Foz. Então, e os depoimentos, né, Garbim, que a gente tem lá da igreja que a gente faz, muitos até nem estão ainda a público, né? Porque são escritos à mão de pessoas que não estão mais entre nós, as passagens da igreja. Então, posteriormente, numa sequência do trabalho do Garbim e do Edelcio, a gente está podendo colocar para o pessoal todo estar ao par da verdadeira e única história de Foz do Iguaçu, que a cidade nasceu ao redor da primeira igreja. Então, tem que ter muito respeito pela igreja, porque ela nasceu e a cidade nasceu. Ela veio primeiro e a cidade nasceu ao redor dela. Tá? E agora a gente vai ouvir que uma bom, música. Né? Isso é o pessoal... programa Histórias e Memórias, né, Rita? Maravilha, de primeira mão aqui os dois. Olha, Pegoraro, vamos ouvir uma música que faz jus à nossa Histórias e Memórias e dedicar ao Edel, seu Garbim, a esposa, a Yáscara querida, né? Luciano Pavarotti, Ave Maria. Histórias e Memórias. Ooh. para o computador, no Face digite Transamérica Foz. Curti. Conte para todo mundo, compartilhe. A Transamérica é para ouvir e para curtir. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Mas olha só, eu também ouço a Transamérica, não é? Ai, bem bolado, bem bolado. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Embarque com a gente nessa viagem no tempo. A Tedesco Eventos vai te levar para relembrar as festas dos anos 70 e 80. Saturday Night. Saturday Night. Sábado, dia 22 de agosto, na ONU Music Hall. Saturday Night. Anos 70 e 80. Com DJ Beto Gaia. Comece a ensaiar os passinhos com a sua galera. Informações e vendas de ingressos pelo WhatsApp 45 98 31 0181. Apoio RIC TV Record, aberta para o novo. E Rádio Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica, Transamérica, Transamérica. Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e Memórias. Que programa maravilhoso hoje, hein, Rita Araújo? Ah. Nós aqui com o Edélcio, com o Valdir Garbim também, com a Rita Araújo, né? Numa empolgada, emoção. Numa emoção, entusiasmada aqui falando da Igreja São João Batista. Mas realmente é um momento histórico, né, para Foz do Iguaçu, sem dúvida, fazer essa reinauguração hoje, a partir das 18h30, né? É, no local ali na igreja, né, Rita? E Pegoraro, só sem esquecer que da necessidade dessa reforma. Porque você sabe, tem na história, tem no livro Tombo, ela vem sofrendo. Em 25 pega fogo, em 54, numa bela de uma celebração, começa a cair, não sei o que podia chamar, se era concreto, o que era aquilo, forro, não machucou ninguém. Então, ela tem uma história triste com o prédio que vocês estão mexendo, né? Então, não é de agora. Então, tinha necessidade, por isso os dois aqui, é importante para falar da estrutura que a igreja, e até recentemente, numa missa, porque essa de 54, o Ney Schimmelfeng estava presente na celebração, a Lotte Ferreira estava presente, eram umas jovens, e foi um tumulto, mas não machucou ninguém. Eu estive presente numa mais recente, estamos lá, aí começou, estava chovendo e começou a voar. Não sei, eles vão dizer depois que tipo de forro é aquele, voava para cá, foi meio, né, uma coisa meio assim, é muito triste de viver. Então, da necessidade, é bom que os dois deixem bem a necessidade dessa reforma, nada de ostentação, nem por perto essa palavra, mas a necessidade de nós termos essa reforma na primeira igreja de Foz do Iguaçu. Então, antes da gente continuar aqui com os nossos convidados especiais hoje, né, nós queremos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, nossos parceiros, né? Então você, nosso ouvinte, entre em contato aqui com a fanpage da Transamérica Foz através do WhatsApp 45 88 28 28 28, telefone 45 30 28 28 28, aquele telefone fixo que a Rita gosta de ouvir tocar e falar aqui. E os parceiros, então, estão oferecendo, né, o Foz do Iguaçu Park Show, o Museu de Cera. O Museu de Cera possui um acervo de mais de 80 estátuas em tamanho real, espalhadas em 16 cenários diferentes. Maravilhas do Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. E o Vale dos Dinossauros apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos. Dispostas em uma trilha em meio a um bosque, as réplicas emitem sons e movem algumas partes do corpo. Então você vai estar sendo sorteado hoje, então, com três passeios maravilhosos. O Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e Vale dos Dinossauros, que fica, né, ali na Rodovia das Cataratas. O Bar do Japa, também nosso parceiro com a comida japonesa, fica ali na Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. E o telefone do Bar do Japa é 9900-3531. Até a Bijuterias. Ah, hoje eu quero ganhar, hein, Rita Araújo? O sorteio da Thea Bijuterias, especializada em terços e bijuterias católicas. A Thea traz a tríplice fronteira, um novo conceito de semijoias. Além de única, cada peça é artesanalmente trabalhada com metais nobres e pedras preciosas brasileiras e cristais. Desenvolvidas pela arquiteta Thelma Amaral e pela designer Erika Aquino, as peças da Thea são exclusivas e transmitem fé. No dia de hoje, então, o sorteio de hoje, que tem já fotografia lá na nossa fanpage, né? Será um belíssimo terço de cristal colorido, facetado. Lindo acessório para compor um look e ainda estar protegido o dia todo. Esse e muitos outros modelos e cores você encontra na Thea Bijuterias. E a Bolo Doce Brasil, nossa parceira de todo domingo, né? Sentiu o cheirinho de bolo quentinho no ar aí, Rita Araújo? Não só senti, só como... pode ser da Bolo Doce Brasil, a primeira loja conceito especializada em bolos caseiros e saudáveis do Paraná. Os bolos são produzidos diariamente, sempre fresquinhos e feitos com ingredientes naturais, sem aditivos químicos, conservantes e livre de gorduras trans. São 27 sabores deliciosos de bolos, incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares. Bolos sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcares, integral, 7 grãos e veganos. Venha fazer uma visita ou ligue no telefone para encomendar essas delícias. Bolo Doce Brasil, ali no centro de Foz do Iguaçu, rua Quintino Bocaiúva, 912. Telefone 3029-0116 ou 9933-2952. Rita. Viu que beleza, Márcio, nosso... O que, que você quer ganhar hoje no sorteio? O bolo, bolo, bolo, bolo. Ah, não, tem também o... Eu quero a joia, né? O terço. O terço tá maravilhoso. O terço faz... Eu vou pra missa com o terço. Está nas suas mãos, inclusive, aqui, né? Está nas suas mãos, boba, né? Sempre fica na minha mão. Que tercinho maravilha. Aqui, ó. Já vamos para a missa na São João Batista, que vai ser maravilhosa. Já é o terço benzido já, então, viu, meu Deus? Aí, 18h30, nosso encontro, né? Matriz São João Batista. Não é isso, Pegoraro e Garbim e Edelcio? Fale aí, meninos, um pouquinho. Bom, a gente estende o convite a toda a comunidade e a todas as pessoas que, independente de religião, que possa estar presente na nossa igreja às 18h30 com a reinauguração da nossa igreja e buscando sempre um entendimento, como a gente não cansa de ouvir o que diz o Papa Francisco, que não importa a sua crença, mas o importante é que você busque o cristianismo independente de religião, mas que você possa ter a humildade e o entendimento dessas religiões, aonde você tem o mesmo caminho a Deus e a Cristo. Então, acho que é importante a participação da comunidade e quem tiver um tempo disponível a partir das 18h30, nesse domingo, dia 16, nós estaremos recebendo na nossa paróquia, na São João Batista, ali no início da cidade, como diz a Rita, onde nasceu a cidade, criada a igreja, a primeira escola, a prefeitura, a marinha, a praça, que até hoje se comenta muito dessa praça. Então é o início da nossa cidade, é o coração dessa maravilhosa aí, Foz do Iguaçu, que eu já coloquei em meus pensamentos e em meu coração desde 1984. Estou há 31 anos em Foz e defendo ela em qualquer parte, em qualquer lugar que eu for. Eu tenho ela, sim, como a minha pátria. Ah, pronto. Muito bom. Cadeira cativa no Memórias. Cativa, exatamente. Já está convidado para outros programas. Edelcio, você, com a tua experiência na parte de engenharia, nós ouvimos falar, eu leigo no assunto, longe dessa reforma, participando, anunciando aqui as informações, mas mais longe ali da questão prática. É verdade que a Igreja São João Batista estava até correndo risco mesmo de desabar? Havia fissuras nas paredes, trincas? Se é isso que podemos dizer? Bom, inicialmente, quando nós iniciamos a nossa pequena reforma, né, que tinha como objetivo trocar a cobertura, criar um forro novo, com as nossas pequenas demolições retiradas de cobertura, constatamos que realmente a nossa estrutura, a estrutura de toda a igreja estava comprometida. Cada dia que passava, se achava uma dificuldade em manter estável não só a cobertura, como as paredes, que são paredes duplas, né? E pela idade da obra, no início da sua construção, não se usava muito concreto, ou seja, nada. Tudo, toda a base, toda a estrutura de fundação eram com pedras argamassadas. Isso, é claro, ao longo dos anos, foram deteriorando, e onde trouxe essa instabilidade. E realmente, como você disse, Pegoraro, existia o risco realmente de desabamento. Tanto que a pequena reforma se tornou uma grande reforma. Nós podemos hoje dizer à população que nós refizemos, reestruturamos toda a fundação em estrutura de concreto armado, vigas, paredes novas. É claro, sempre buscando a originalidade da nossa igreja, mas hoje nós temos uma igreja estável e ao longo aí de milênios aí que nós vamos ter realmente essa estabilidade sem qualquer comprometimento. E até problema de pilares, né? O Edelso também comentou essa questão do cimento, que não tinha, né, realmente na época uma estrutura muito forte, né? O concreto não se usava na época. E mesmo as vigas, né, os pilares de sustentação também, eu acho que faltavam, né, na igreja. Sim, ao longo da sua existência, sofreram algumas reformas, né? 78, principalmente, foi uma reforma um pouquinho mais maior, houve ampliações laterais, se criaram alguns pilares centrais ali, procurando dar essa estabilidade para a igreja, em concreto, né? Realmente procurando estabilizar a igreja. E nessa nossa reforma, até vocês têm conhecimento que esses pilares centrais nós retiramos todos eles, ou seja, procuramos realmente deixar todo um vão livre, né? Melhorando a visibilidade tanto daqueles que estão ali com o altar, né? Mas também nós reestruturamos com vigas metálicas toda a estrutura de cobertura. Toda a cobertura hoje ela é metálica, ela tem uma estrutura de vão livre a mais de 20 metros. Foram calculadas por engenheiros, né, capacitados para isso, e executadas por empresas também, onde nos trouxe hoje uma igreja totalmente estável. E foram necessários quase praticamente 2 anos, né, Garbim, de construção, né, de reconstrução dessa igreja. Você falou para nós que iniciou ali em setembro de 2013, nós estamos quase em setembro de 2015, e a igreja, graças a Deus, pronta. Pegoraro, é até assim uma situação importante de se contar essa história, porque quando a gente reuniu a equipe técnica, reuniu aos sacerdotes e mais algumas comissões, nós tínhamos certeza que nós fizemos uma programação que nós iniciaríamos em setembro de 2013 e em junho de 2014, no centenário da cidade, onde no dia 10 de junho o município completaria 100 anos e a paróquia no dia 24 completaria 90 anos no ano de 2014. Então nós tínhamos esse objetivo de alcançar isso, e a gente passou essa expectativa assim para a comunidade. E quando como conta o Edelcio, quando a gente começou realmente a tirar o material da cobertura, e a gente deparou-se assim com uma estrutura fantástica em madeiras. Nada de prego, não se existia prego, tudo no encaixe. Então, esse tipo de construções hoje é difícil você encontrar. A mão de obra especializada, a demora que se havia para fazer esse tipo de estrutura, toda em madeira, toda ela assim de encaixe, sem o uso de prego. Era até interessante, né, Delcio? A gente olhava aquilo ali e falava, poxa, olha como era o trabalho lá em 1930, 40, nessa décadas, né? E daí a gente passou essa expectativa. E quando a gente começou a tirar isso, a gente precisou, é um detalhe assim muito importante que a gente frisa, que nós tiramos algumas janelas laterais que foram ampliadas saindo da nave central. Em 1978 houve essa ampliação, e eles colocaram algumas janelas assim que não conduzia a característica da igreja, né, Rita? Você lembra bem disso? Lembro. Uhum. Colocou-se assim aberturas arredondadas, e ela não fazia parte do arquitetônico, da estrutura, do símbolo da arquitetura em relação à gótica, neogótica, classicista. Ela tem muito mistura de vida e arquitetura dentro dessa igreja. Então, quando nós começamos a tirar essas aberturas, aparecia assim umas trincas imensa do início da parede ao final, e principalmente estava muito desníveis de parede em relação àquelas lateral que foram construídas. Tinha mais de 80 centímetros de diferença interna dentro da igreja, onde as pessoas não percebiam isso, mas nós da equipe técnica a gente via claramente isso. E com a retirada das aberturas, do reboco principalmente, nós encontramos assim fissuras de 10, 15 centímetros internamente. Nossa. Onde as pessoas fizeram um trabalho assim na época para tentar não demolir parte da igreja, conseguiram mascarar e ficou por um determinado tempo. Mas a partir que nós fizemos uma reestruturação novamente da estrutura, a gente percebeu assim que aquelas paredes estavam assim praticamente sem ligação. Então, se você colocasse a mão e balançava ela cairia. Uhum. Então, isso sim poderia trazer um acidente dentro da nossa igreja. E as pessoas comentam assim, mas por que derrubar? Por que retirar? Né? Então a gente vê na seguinte situação: se a equipe técnica não toma a decisão, ou os padres na época, junto com o conselho, de reformar a igreja, acontece um fato, a gente sabia e não tomou providência. Quando a gente toma providência, não era aquilo que as pessoas esperavam. Né? Ah, mas teve que derrubar, poxa, é histórica, é tombada. Não é tombada. A nossa igreja, infelizmente, muitos patrimônios da nossa cidade não têm tombamento histórico. Isso é um fato importante que deve ser ressaltado pelas autoridades de nossa cidade, pelas pessoas que buscam a história, que façam esse trabalho, que busca resgatar a história da nossa cidade. E eu acho que a Igreja São João Batista, por ela não estar nesse tombamento e vários outros prédios, as pessoas não têm essa informação. Aí fica ouvindo, foi tirado um tombamento histórico, foi derrubado. Nós não procuramos assim derrubar porque a gente queria a igreja. Mas nós tiramos algumas paredes porque se havia necessidade de dar uma segurança para os frequentadores. Certo. Então, tudo isso veio acarretar no nosso trabalho, e aí sim houve-se a retirada de várias paredes. É uma necessidade, em primeiro lugar, da segurança, né? Das pessoas que vão estar lá usufruindo, né? Dessa igreja. Uhum. E o Garbim falava dessa questão das madeiras, do encaixe, né? Dessa construção lá da década de 30 e 40, e eu lembrava do nosso querido Parque Nacional do Iguaçu, né? Que lá as construções são exatamente iguais, viu, Garbim e Edelcio? Sem cimento. Com as madeiras encaixadas também, né? Muitas pedras, aquele tijolo antigo, aquele tijolo maciço, né? Que era feito nas olarias lá dentro mesmo do Parque Nacional. Então é interessante como marca realmente uma época aqui de Foz do Iguaçu, que era, né? a construção de Foz. É importante salientar, o Garbim passou despercebido o comentário dele, mas todos os materiais que nós retiramos da igreja, todos os tijolos que hoje são fora de padrão, eles devem ter quase 30 centímetros de comprimento, né, Garbim? É. Todos eles foram retirados. Como a argamassa era pobre de cimento, não existia cimento, então ela foi empobrecendo. A gente conseguia tirar os tijolos inteiros. Tiramos quase todos inteiros. E eles foram reutilizados novamente quando erguemos as paredes. Ou seja, não se foi jogado nada fora. Preservou o material. Se preservado o material, as dimensões das paredes, né? E, é claro, foram realmente reestruturados vigas e pilares que é para dar estabilidade da igreja. Que maravilha. Eu tenho uma pergunta para os dois aqui, tanto para o arquiteto como para o engenheiro. Fala um pouquinho da torre. A torre é o nosso mimo. É, como que ela está? Ela está passando bem? Ela não vai cair? Ela não vai entortar? Me falam da torre, porque as pessoas perguntam, né? A gente não entende. E a torre? Vai cair aquela torre? Eles desmancharam tudo, ai socorro. E dele, Facebook, né? Demoliram a igreja e pá, pá, pá. Agora estão vendo que maravilha que está lá. Fala um pouquinho os dois aí, né? Da torre. Bom, com relação à questão da estabilidade da torre, nós sabemos também que ela foi construída um pouco mais adiante da nave, né? Mas da mesma forma, ela foi com o mesmo tijolo, com a mesma argamassa, com a mesma fundação. Ela está instável? Não, não está instável. Tem problema de cair? Tudo cai, né? Mas a nossa torre está estável. Ela tem uma pequena inclinação natural, né? Da época que construiu, a estabilidade dela não está, está garantida. Mas nós fizemos ali uma reforma mais interna, houve um reboco interno, procurando estabilizar as alvenarias que estavam se deteriorando, houve umas trocas de algumas aberturas, uma reestruturação das janelas e portas. Ou seja, nesse momento, posso dizer com garantia que ela está estável realmente. Tá? Se existe algum projeto futuro da gente trabalhar, mexer nela, eu não sei, talvez aí o Garbim possa dar uma informação mais precisa. A respeito da torre, ela foi terminada na década de 50, em 1952, segundo o que a gente tem no livro Tombo. E claro, a nossa preocupação, assim, quando a gente começou a retirar algumas paredes, poxa, eu acabava assim dormindo, até a minha esposa, a Lorici, que está presente aqui, é testemunha disso, eu acordava de madrugada e não conseguia mais dormir, muitas vezes assim, eu levantava e começava a escrever alguma coisa, poxa, o que, que eu tenho que ver amanhã na obra, de tanta preocupação que você tinha, não só com a obra, mas com o meu serviço particular também, então várias coisas assim vinha acumulando. E quando a gente começou a retirar algumas paredes, nossa, eu não dormia, gente, porque a minha preocupação era que se aquilo também viesse abaixo, aí eu acho que eu teria que sair de pós aí, pegorado, porque o pessoal ia nos excomungar, né? De uma coisa assim que nós não estávamos previsto e aconteceu no decorrer do tempo. E eu relato assim com várias pessoas dentro da questão profissional e até leigos, que eu falo assim, gente, vocês percebem que a torre está um pouco inclinada para frente? Não, Garbinho, eu nunca percebi isso, né? Então, assim, poucas pessoas que têm essa percepção de ver as coisas um pouquinho fora de prumo, né? Uhum. Porque o profissional tem essa facilidade, mas o leigo não tem. Mas a torre, sim, como fala o Edel, se ela tem uma pequena inclinação para a parte frontal dela, para Jorge Schimmelfeng, se você olhar lá do Colégio Bartolomeu Mitre, lá, uhum, você consegue perceber que ela tem uma pequena inclinação, sim. Mas o Edelcio garantiu que... Vamos colocar o Edelcio aqui, sim, na situação, fogo, porque, né? Ele me garantiu aí que ela está estável, né? E eu fico muito feliz porque minha máquina não tem problema nenhum. Eu achei que era minha máquina. Tem alguma coisa errada com a minha máquina fotográfica que estava aí, eu faço lateral. A sua visão, né? Não, mas eu, boa, né? Pegoraro, mas eu percebo aqui quando a Rita ela vai fazer uma imagem, ela vira um pouco a cabeça para lá. Eu acho que é a visão um pouquinho da Rita, né? Mas Rita, registrar, né, esse programa realmente está sendo histórico, porque, sim, a própria reconstrução da igreja já vale um livro, né? Todas já. Essas histórias, todos, sim, esses nós causos, temos, né? Olha, nós olha temos. Só, tem bastante nosso registro aí para a gente tem trabalhar. Pra caramba. Viu, Rita? Vamos, pode falar, Edelcio, desculpa. Só para finalizar, essa estabilidade da torre, uhum, ela pode ser garantida, tendo em vista que nós não temos nenhuma fissura nas certo. Alvenarias, ou seja, nós temos uma alvenaria intacta, né? Uhum. Apesar dela ter a mesma concepção de estrutura da igreja, mas realmente ela não tem, como tinha as paredes, uhum, da nave, grandes rachaduras, fissuras que comprometeram realmente a estabilidade. Ah, entende? Eu tenho aqui mais uma pergunta da minha vizinha, não vou dizer o nome dela. Ela quer saber, Garbinho ou Edelcio, com aquele vidro, não vai abafar um pouquinho o som do nosso maravilhoso sino? Ela não mora no Banestado, viu? Já vou dizendo. Não mora. Então, Bom, então eu vou comentar um pouquinho a respeito do nosso sino, que era uma sequência que eu queria entrar posteriormente, mas a oportunidade surgiu agora. Então, a partir que nós começamos a fazer um trabalho com a parte frontal da igreja, nós tínhamos a preocupação de até colocar o sino eletrônico, mas com a comunidade e as pessoas querendo que ele continuasse sendo original como ele é, nós mantivemos o mesmo trabalho, só a gente mudou para a parte superior da igreja, onde a pessoa que vai bater o sino nos horários determinados, ele tem que acessar aquela parte superior da igreja. E quanto à questão dos vidros que foram colocados na frente, ali existia uma tela que era para não entrar insetos sobre a torre. Mas aquela tela nos trazia assim, muita preocupação em dias de chuva. Chovia toda naquela parte e descia na parte central da igreja, ali na nave de entrada. E com o passar do tempo, houve-se a necessidade desse fechamento com vidro, mas as partes superior da igreja, da torre, elas são todas venezianadas, todas em aberturas com venezianas. Então, nós não temos esse problema de abafamento do som. E é importante ressaltar, sim, também a Rita, o Pegoraro, o Márcio aqui presente, que aquela parte da torre, nós temos um trabalho que posteriormente, talvez até o final do ano, nós conseguimos realizar essa proeza também, que nós queremos colocar uma imagem do São João Batista naquelas partes onde tá os vitrais hoje, uma imagem de mármore de 3 metros de altura, onde toda a cidade vai ter a visão dessa imagem, e nós vamos trabalhar com cores, com luzes, com cores sobre essa imagem. Então, dependendo do evento que tem, da semana, do mês ou vice-versa, nós estaríamos emplacando a cores na imagem do santo, onde ele transformaria azul, vermelho, rosa, conforme o evento que se tem. Então, esse também é um projeto devido a essa situação que nós também fizemos as trocas dos vidros. Mas ressalta aí, ó, ao seu ouvinte aí, que pode ficar tranquilo, assim, que a gente está ouvindo muito bem o som do sino. Ai, que bom. É. Pessoal ligado aqui no programa, né? Histórias, sim, e Memórias, tem ligado, suas curiosidades. E tem muitos telefonemas dizendo assim, eu quero ganhar o terço para ir hoje na missa. Olha, das 18h30 na São João Batista com o terço. Eu também estou na fila, não é só vocês não, estamos aqui, ó, na torcida. E convidar também o pessoal aqui pro almoço, né? O tempo já está correndo aqui, já são praticamente 11 horas aqui, né, Márcio, pelo nosso relógio aqui nos estúdios da Transamérica. Hoje também acontecendo a 44ª Festa de São Cristóvão aqui na paróquia São Paulo Apóstolo. Então tem um almoço hoje aqui, um costelão aqui especial aqui no almoço de hoje, viu? É, fiquei sabendo que o Garbim e a esposa vão saborear o costelão, né, Garbim? Com certeza, Rita. É, a Lori depois me conta se estava bom. O Edelcio vai se despedir da gente, porque ele já tem que fazer também um churrasquinho, vai, né? Já vai trabalhar de novo, Edelcio? Ah, e tem que estar atendendo, viu, lá na igreja, né? Porque é hoje o grande dia. Claro, tem que dar uma assistência para o padre Vicente e Mariano. Inauguração, família tudo reunida, verdade, tudo contente, né? Verdade, o nosso maravilha. Trabalho. Vamos abrir então aqui os microfones para o Edelcio, então, aqui fazer sua despedida, suas considerações finais, também, né? Convidando o pessoal. Edelcio, fica à vontade. Bom, meus amigos, muito obrigado, Rita, Pegoraro, Márcio, Garbim, né? Eu realmente sou um cara muito feliz, né? Não só como técnico, mas como cristão, né? Fazer parte dessa história, essa entrega para a comunidade, dessa reestruturação da nossa igreja matriz. Então, eu de coração, eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, me dar esse trabalho. O trabalho eu sei fazer muito bem, porque estudei e graças a Deus, a experiência me fez, né, adquirir competência para executar um trabalho. Mas o maior trabalho nosso agora realmente é como cristão, né? Ou seja, aos olhos de nós, homens, a nossa igreja está muito bonita. E ela tem que ser bonita também aos olhos de Deus. Então, verdade, vamos trabalhar com nossa comunidade cristã, vamos levar o nosso cristão lá dentro, as nossas famílias, né? E eu, através das oficinas de oração e vida, convido vocês todos, então, a nossa inauguração hoje às 18h30, com a nossa missa, né? E que Deus proteja e nos dê serenidade, sabedoria, paz, né? E alegrias com essa verdade. Tá? Obrigado, Edelcio, e reforço as palavras deles, porque uma das primeiras casas como profissional aqui foi a minha. É verdade. A minha do Montoro ali, sabe, quando chegou aqui na cidade, tá lá, Tá, e tá em pé, tá, viu, garoto? Qualquer coisa eu reclamo. Atrás, né? Tá. E, padre, pode pegar esse engenheiro garantido, brincando, né, gente? Obrigado, Edelso, pela tua... esse tempo aqui com a gente, né? Porque hoje tá bem corrido, mas eles teriam que vir. E o Garbinho, a gente segura ele e a Loreci um aqui. Mais, até porque eles vão ganhar também um brinde aqui no final do programa, né? Eles vão Edelso ganhar vai aqui. Cedo, não vai ganhar nada. Ganha um pedaço de bolo. O Edelso estava presente lá no lançamento, né? Do livro O Homem das Cataratas. Verdade. Então nós vamos presentear aqui a Lore e o Garbinho. Um livro ficou maravilhoso, também sensacional, sobre a história, né, do Franz Kohlenberg. Maravilha. Que foi um dos pioneiros aí da gastronomia, da hotelaria, do turismo, enfim, aqui em Foz do Iguaçu. E um incentivo, né, a outros iguaçuenses que tenham história de amor com essa cidade, que eu famílias. Digo, façam, né, registrem. Então, muito obrigado, Edelso, não vamos mais tomar o teu tempo. A gente vai colocar uma música, Márcio, vamos deixar uma música aqui, até duas vamos deixar para poder conversar aqui. Vamos com Cielito Lindo, olha o tipo, Trio Los Panchos. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Sierra Morena vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, ay, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Yo a las morenas quiero desde que supe que morena es la Virgen de Guadalupe. Ay, ay, ay, ay, ay. Es bien sabido que amor de morena nunca es fingido. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Transamérica. Gosto tanto de coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tô falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers. Ira! Titãs! A dor vai curar essas. Billy Idol! E ainda Fleetwood, Nirvana, Legião, Guns, um monte de coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta

secrets de la ville. Pourquoi simplement te créer et pour te regarder. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'inventer. Histórias e memórias. Olha só, eu vou falar porque o Pegoraro, gente, eu vou até descrever. Agora foi o café, o bolo deve estar... Né, Yáscar, olha só, deve estar muito bom o bolo porque o Pegoraro está ali, ó, divertindo-se com o café. Fala aí, Pegoraro. Faço parte, né, também da equipe, tem que comer o bolo aqui. Tá da, bom, né, bolo Yáscar? Doce Brasil. Olha a Yáscar também ali. Eu vou aproveitar, Pegoraro, e vou perguntar para o nosso convidado aqui especial, o arquiteto Garbim, a nossa pergunta, que é, pode fazer, Pegoraro, o local? O local, o melhor local da cidade de Foz do Iguaçu, para nós termos o nosso museu, né? O museu municipal, o museu público, né? Podemos dizer assim, na nossa cidade. E a Ângela Tavares escreveu para nós aqui hoje para o programa, dizendo assim, que na opinião dela, o melhor lugar para se ter um museu seria o Centro de Convenções de Foz do Iguaçu. Uhum. Então, nós demos algumas dicas aqui no nosso programa, né, dos programas passados, que seria ali onde hoje é o Gresf, né, o antigo aeroporto de Foz do Iguaçu, um lugar também histórico, bacana. Também bacana para se fazer um museu. Nós temos ali na Praça Getúlio Vargas, na frente da Igreja Matriz, da Igreja São João Batista, né? Ali ao lado também tem um prédio antigo, ali do lado dos Correios, um prédio... Patrimônio, onde seria? Secretaria de Patrimônio ali. Pode também, ser, né? A primeira parte, primeiro colégio estadual de Foz, foi onde hoje se encontra o patrimônio, escolar. Grupo escolar, exatamente. bem lembrado. A Fundação Cultural, onde está a Fundação. O prédio da Fundação Cultural, ali aquela casa antiga, bonita também, hoje está pintada de verde ali na Quintina Bocaiúva. O Ministério do Trabalho, foi o antigo Banco do Brasil, Polícia Federal. Esse também, mas ali naquele outro prédio onde foi o Foz Habita, né? Onde hoje é o Foz Habita também. Tá. Já foi vários departamentos da Prefeitura Isso, até a Telefônica foi ali. Exatamente. E também, se a prefeitura, né? Se a prefeitura mudar do local, for lá para um outro canto, lá para cima, perto do fórum, o próprio prédio da prefeitura, que eu acho lindíssimo. Mas o Garbim tem uma história também para a gente, além dele citar aqui o local, ele vai contar para a gente uma história, não é, arquiteto Garbim? É seu microfone. Bom, até para mim uma surpresa essa pergunta, porque é uma situação atípica minha, que o meu trabalho final de graduação dentro da arquitetura e urbanismo, o meu trabalho final foi um museu histórico de Foz do Iguaçu, chamado MUF, né? Museu único aqui de Foz, onde hoje não tem uma história para contar, e assim, por muita felicidade minha, o ponto escolhido para esse museu seria a Praça da Paz, a Praça Getúlio Vargas, lá em frente à prefeitura, e lá de baixo, ela é a Praça da Paz, onde assim nós teríamos um plano livre saindo da Rua Rio Branco, em direção hoje à feirinha, um plano livre, que a parte de baixo nós teríamos dois subsolos, com estacionamento para o público, né, com mais de 500 vagas de estacionamento, e uma área plana, livre da avenida, da Rua Rio Branco, onde você poderia trabalhar assim, com várias atividades temporárias, como exposições de veículo, atrações, disposições de quadro, seria uma parte totalmente livre. E a parte do museu aconteceria na parte superior. E lá, assim, no meio da praça, mais ou menos, da Paz, nós teríamos assim uma plataforma na parte superior, um mirante com uma altura aí de 30 metros de altura, onde você contemplaria da visão ali do Rio Boici, né? Então, toda essa parte assim, o meu projeto final estava inserido, então, dentro da Praça da Paz. E eu fiz muito estudo sobre isso e o meu ponto ideal hoje seria esse local. Olha que bacana. Olha que bom, né? E esse projeto está à disposição, Garbim. Se encontra esse projeto na biblioteca, na prefeitura ou com você mesmo? Não, eu tenho ele em meus arquivos e o início da administração anterior, eles pegaram esse processo e levaram até Brasília. Então, assim, teve um princípio de andamento, mas por algum motivo político, ele não seguiu à frente. Mas se tinha-se essa ideia de buscar recurso para construir esse museu. Então, assim, é um projeto assim, que foi visto por várias pessoas, vários profissionais, e a forma que ele foi colocado assim, seria um local ideal. Nas pesquisas que eu fiz, com várias pesquisas, várias, buscar o conhecimento das pessoas, buscar o entendimento, e o ponto seria a Praça da Paz. Olha, já tem um ponto de partida, né? Um ponto a mais aí para os nossos ouvintes. Nós temos duas opções, né? Essa opção do Garbim é realmente erguer um museu, né? Novo, uhum. do projeto, né? Ali na Praça da Paz. E nós temos esses edifícios antigos, né? Ou considerados edifícios históricos. E um que me surgiu agora também, que foi também uma sugestão já de ouvintes, foi ali o próprio prédio da Caixa Econômica Federal, hoje cedido ali em parte para a Unila, né? Um prédio central também que seria bacana. Importante também para abrigar, né? O museu da cidade. Então, seja prédios já pré-existentes ou sejam projetos novos como esse do Garbim, a gente quer incentivar, né? O programa Histórias e Memórias quer incentivar realmente aí os nossos vereadores, os nossos deputados do estado do Paraná, que Foz do Iguaçu precisa ter o seu museu. Nós precisamos contar a história de Foz do Iguaçu de uma maneira organizada, né? De uma maneira correta. E o museu também pode se tornar um ponto atrativo, né? Para Foz do Iguaçu. Somente o Parque Nacional do Iguaçu recebe 1.550.000 visitantes por ano. Itaipu Binacional, todos esses atrativos turísticos da cidade de Foz do Iguaçu. A cidade está cada vez mais recebendo eventos, né? Eventos importantes de todos os tipos, né? Eventos aí de 2-3 mil pessoas em Foz do Iguaçu e nós não temos um local para contar a história da cidade. Assim como vocês já colocaram também a história da própria paróquia São João Batista, que é importante, que vocês estão recuperando também essa memória, né, da própria história, nós precisamos ter o nosso museu aqui de Foz do Iguaçu. Verdade. Eu gostei muito do projeto aí do Garbim pelo fato de estacionamento, né, Garbim, que é uma coisa que precisa. E esses outros locais não teriam né? O estacionamento é importante, né? A pessoa vem de longe. E o terreno ali ele proporciona isso, Rita, porque os estacionamentos estavam projetados. Quem vem do sentido JK em direção à prefeitura hoje, ele teria acesso pelaquela lateral ali e ele teria o estacionamento no subsolo. Então, assim, teria dois desníveis que seria praticamente somente para estacionamento, indiferente do nível da avenida da Rua Rio Branco. Olha só, bacana. Então nós temos mais um local, hein, gente? Mais um local que é Praça da Paz, né, Garbim? Praça da Paz. Na Praça da Paz, vocês pensem também com muito carinho. E aí, mas então enquanto não acontece a construção, a gente vai batendo e onde já está pronto aí, né, Garbim? Caroline Bertolino mandando um bom dia para o programa, Pegoraro. Fazia tempo, né, que a gente não ouvia a Caroline aqui, nossa Caroline, número um também. A Caroline está sempre no Facebook lá, compartilhando as nossas publicações, né? Bacana. Eu também tenho um recado bacana aqui da Marcela Faria. Ela conta que ama o Hotel das Cataratas, lá no Parque Nacional do Iguaçu, pois foi onde seus pais passaram a lua de mel há 23 anos. Olha. Então, é o lugar dela em Foz do Iguaçu. Olha que bacana, hein, nossos gente? Ouvintes aí participando do programa Histórias e Memórias. Histórias e Memórias que lança muito amor, porque história tem que ter amor. E Foz do Iguaçu é cheia de amor para dar para você. Garbim, fala para mim o seguinte. A parte externa, voltando, né? A nossa querida primeira igreja de Foz do Iguaçu, a Matriz São João Batista, que foi por um bom tempo catedral. E é local ideal, né, para a catedral, bem no centro da cidade. Bom, Rita, antes de eu falar um pouquinho sobre a parte externa da igreja, eu gostaria de pedir a permissão aí para o Pegoraro e para a Rita, claro, para que nós, nessa nossa conversa, a nossa amiga Yáscara, que também faz parte, até uma surpresa para ela aqui, mas ela também faz parte daqueles profissionais que eu falei no início da nossa entrevista, que são profissionais que se dedicam a trabalhar e realizar serviços gratuitamente para a nossa comunidade. E a Yáscara também, ela faz parte do nosso trabalho, onde ela desenvolveu todo o projeto paisagístico, que neste final de semana, por motivo de tempo, não vai estar completamente terminada a parte paisagística. E então, a Yáscara faz parte também dessa equipe e dizer assim de antemão aí, um muito obrigado para ti, assim, que a gente tinha um relacionamento muito pequeno, vamos dizer assim, se conhecíamos de entrar na igreja, se encontrar dentro da igreja, mas não um afetivo de conversa no pé da orelha, né? E a Yáscara, assim, Pegoraro, foi tão, tão interessante e legal, porque a primeira vez que a gente se viu diante do obstáculo nosso, que era fazer esse paisagismo, ela não mediu esforços, ela veio de manhã, veio ao meio-dia, veio de tarde, veio no sábado, foi no meu escritório, levou o projeto. Então, isso a gente tem que vangloriar as pessoas que tem essa boa vontade de buscar trabalhar, Rita, em prol da comunidade, como você também trabalha, né? Então, isso a gente tem que realçar. E não é muitas vezes assim, as pessoas falam, não, aquela lá é metida. Não, aquele lá é metido. Eu acho que não é isso. É a vontade de alguém querer fazer. E muitas vezes aquelas pessoas que falam não têm essas iniciativas. Aí é mais fácil criticar do que fazer. Então, Yáscara, muito obrigado e faça parte dessa equipe também. Olha que danadinho, né? Me colocou no rolo aqui. Mas é assim que põe. Estamos aguardando, Yáscara, o jardim. Que maravilha. Mas assim, eu acho que todos nós temos um dom que Deus nos deu, né? E o meu dom, justamente, é o paisagismo. Eu me encontrei nessa profissão, amo de paixão. Para mim, fazer um projeto não é um trabalho com esforço, é um prazer. Adoro fazer. E surge assim como realmente uma manifestação de Deus. É, parece que vai surgindo lá do íntimo assim, as inspirações. E realmente, quando falaram que precisaria um projeto paisagístico na igreja, mas credo, claro que eu vou fazer esse projeto. Mas credo. Na hora. Credo, na hora. Mas bá. Mas, né? Mas bá. Isso mesmo. E foi um prazer, realmente, até aproveitar algumas plantas que tinham lá ainda. A gente não pode jogar planta fora, de jeito nenhum. Eu sempre falo que no paisagismo não existe planta feia. Existe mal localizada e mal cuidada. Verdade. Então, a gente não deve jogar planta fora. Às vezes, até eu fico espantada, assim, algumas plantas naqueles containers que levam entulhos, né? Plantas caríssimas. Poxa, a pessoa joga uma planta de 300, 400 reais no lixo. É complicado. Tira do jardim porque vai mudar tudo? Não, não é assim, né? E assim a gente fez ali, tentou colocar algumas plantas que já estavam lá para permanecerem, né? Eu acho que é isso interessante. Então vale a pena guardar, né? Vale a pena guardar. E no mesmo espírito, né, que o Edelcio e o Garbim falaram do reaproveitamento de materiais, né? O reaproveitamento também da estrutura histórica da igreja, a Yáscara também está nos comunicando aqui também o reaproveitamento de algumas plantas lá também, né? Maravilha. Eu acho que só a mudança de posição. Inclusive, nós mudamos até uma calçada lá, né, Garbim, para deixar a planta no lugar. Que bacana, viu? Que lindo. Isso aí só me deixa feliz. E tão são feliz. Voluntários, né? São voluntários, o mais importante. O mais importante. E Yáscara está fazendo para ele, né? Ele. O todo poder, patrão, todo, patrão. Esse o Aliás, patrão ela maior. Trabalha bastante para esse patrão, porque ela também está junto nas oficinas de oração e vida, isso né? Isso aí é... Para mim, eu só reverencio. Falou em oficina de oração, eu já estou pronto, né? Gente, para comemorarmos essa ocasião assim, a gente vai... Uma música bem legal, bem bacana, bem para a gente dançar. Vai dançar Garbim, vai dançar Lore, vai dançar Yáscara e vai dançar Pegoraro. Hoje, a Madonna completa 57 anos. Meu Deus do céu, que espetáculo, não? 57 anos daquele jeitão, hein? Madonna, nós vamos com Madonna. A música... que foi o seu primeiro hit nas pistas de dança de Nova York. Nós dançamos aqui também, em Foz do Iguaçu. Você não, Márcio, que você não tinha nem nascido. Fica quieto. 57 anos. Vamos lá, de Madonna, Everybody. causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Let yourself go. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Mas... Ai, Márcio. Você... Gente, credo. Olha, rapidamente, já estamos fechando aqui as participações, tá? WhatsApp 88282828, fanpage Transamérica Foz e o fixo do 3028-2828, porque gostamos de ouvir a tua voz. Então, olha, rapidinho, porque já vamos encerrar, não é, Pegoraro? Vamos já encerrar. Boa participação hoje no nosso programa. E o Márcio que me chamou a atenção aqui, o cheiro do churrasco já vindo aqui da paróquia São João, São Paulo Apóstolo, né? Porque já estou confundindo, porque sim, é tanta atividade hoje, nas igrejas, né? Eu vou aproveitar aqui, Rita, e mandar um abraço especial para os nossos amigos aí que todo domingo estão junto com a gente no programa, né? O Charles e a Thelma são nossos ouvintes aí queridos do programa, o Thiago e a Érica, o Neuvi e a Naura, um grande abraço aí para vocês, o Carlos e a Fátima também, o Ademar lá do Morumbi, a Tati e o Júnior aqui da paróquia São Paulo, deve estar correndo ali, organizando ali o almoço na paróquia também. A Neida e o Bruno, lá de Cascavel. São pessoas aí importantes aí no nosso dia a dia, que estão todos os domingos com a gente no programa Histórias e Memórias. Verdade. O Bolo Doce Brasil, com a Janete, a Vânia, o Bar do Japa, lá com o Coite e a Claudete, sempre com a gente, né? Um abração no coração. E o nosso representante mora aqui, o Garbim, que vai representar uma grande parte das pessoas da São João Batista aqui. Você come pela gente também, né, Garbim? Manda brasa, né, Lori? Não é assim? E a Lori vai... A gente convidou a Lori para participar também, porque ela tem um convite. Gente, aqui só se fala em comida. Comida boa, né? Verdade. Lori, tem mais programações aí na São João Batista para a semana? Sim, com certeza. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica e os demais. Convido a toda a população, né, a comunidade... que estaremos promovendo um jantar dia 22, no sábado, a partir das 20 horas, ali na São João Batista, em prol de doar um banco para a igreja e também em prol de uma doação de um aparelho de ouvido para uma pessoa que necessita, pois essa pessoa ela já perdeu uma audição e só tem uma porcentagem da outra audição e é a qual ele trabalha. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas que estão necessitadas. E a gente resolveu fazer esse jantar italiano para conseguir as doações. Ai, que bacana. Quanto? É R$30 por pessoas e até crianças até 7 anos não pagam. Então, gente, está feito o convite aí, né? Para a próxima... É sexta? Não, sábado, dia 22. 22, sábado, na São João Batista, um jantar italiano. Vamos lá, Lori, com certeza. Vamos participar. Vamos com participar. Certeza. Porque, Garbim, até com você é bom. Tem muita coisa para pagar ainda, né? E até não terminou. Hoje vai acontecer a celebração, mas a igreja ainda não está 100%, certo? É isso, Rita. O programa, assim, está muito caliente, vamos chamar assim, né? Que tem muitas informações e é bacana quando você vem falar de um assunto que é de interesse à comunidade, um assunto assim que você tem histórias e memórias para falar, né? E é claro, como eu já comentei anteriores a essa minha última conversa, que a gente passou que tinha um determinado tempo para entregar a igreja. E agora, no dia 16, a gente marcou para que a gente encerrasse as atividades, pelo menos a parte interna da igreja nós terminamos. Nós não conseguimos terminar a parte externa, onde falta algum trabalho de pintura, de paisagismo, de gruta, de banheiro, de área sócio-recreativa, onde vai ficar as pessoas, onde nós vamos ter um caminho novo diferenciado para as noivas, né? Ai, que lindo. A gente foi muito cobrado para que a paróquia São João Batista, na frente da igreja, a gente não tem espaço para parar um veículo. Ou a noiva para no meio da rua, ou então ela vem pela parte do pátio da igreja. Dos fundos. Dos fundos. Então, Pegoraro, a gente fez um trabalho em cima disso também, que na parte da frente da igreja nós vamos tirar uma parte de terra ali que tem, bem encostada àquela cantina, onde nós vamos fazer um estacionamento exclusivo para eventos direcionados a casamento. Então a gente pensa no contexto, só que muitas vezes a gente pensa, a cabeça vai, mas o setor financeiro não ajuda. Não acompanha. Olha aí, eu quero avisar aí a Érica Aquino, está mandando mensagem para nós aqui que está ouvindo o nosso programa. A Érica está noiva do Thiago, né? Quem sabe a Érica e o Thiago já vão aí agendar o seu casamento aí na igreja na São João Batista. Se ela vê a igreja, vai querer casar, olha, no próximo sábado. Aliás, a lista de espera já para o casamento está muito grande, né? É porque grande, nós estamos, né, Garbim? 2 anos em reforma, né, Garbim? Uhum. Agora, os noivos aí estão agora querendo dar o start aí para casarem na igreja. Não tem mais desculpas. E é tão interessante assim que a gente acaba partindo para parte da brincadeira, né, Pegoraro? Mas as meninas que trabalham lá dentro da igreja constantemente falam: nossa, até agora eu não casei, mas agora acho que eu não vou ter escapatória, eu vou ter que casar. Bacana. A igreja está tão bacana, tão bonita, e eu acho assim que a gente conseguiu não contentar a todos, mas a maioria, eu acho que graças a Deus, dentro desse projeto, Deus nos proporcionou a vontade e a dedicação. Verdade. De tentar fazer com que nós colocássemos toda a história e a arquitetura daquela igreja, assim com as mesmas características que ela foi construída lá em 1940, nessa Verdade. Década. Então, os detalhes de pilares, que hoje nem precisava na parte interna, mas nós fizemos assim, eu tive todo esse cuidado de manter realmente aquilo que a pessoa entrar lá dentro e dizer: nossa, mas a igreja é igual, ela só voltou aquele forro arredondado na forma abóboda, que a gente chama dentro de arquitetura, que a gente tirou aquele forro plano. Mas o restante da igreja, a parte do presbitério, que eu gostaria de colocar rapidamente aqui, pegou horário, está curto o tempo, Rita, mas não, eu quero dizer assim, que a parte mais bela que nós tínhamos dentro da nossa igreja, por motivos da época, em 1978, foi reestruturado. Nós foi tirado na época a parte do mezanino, que é a parte principal na entrada da igreja, onde você pode utilizar na parte superior, evento com coral, com outras atividades, música em eventos especiais, você pode utilizar aquilo ali. Então, aquilo ali faz parte da igreja. O presbitério, que é a parte mais bela, no meu entendimento, quando eu vi essa igreja, estava escondida. A parte de trás do altar da igreja, nós temos os vidros, que chamamos os vitrais, com simbologias nele da Eucaristia. E foi colocado em 1964, e nós não alteramos nada, está intacto. Tivemos o apoio dos freis franciscanos, onde eles nos proporcionaram essa alegria para a comunidade de recuperar esses vidros. Ele foi até São Paulo, comprou algumas peças que faltava, material, e veio e trabalhou um ano, um mês incansavelmente para terminar esses vitrais. E o nosso objetivo e a minha mente era sempre fazer com que essa parte bela da igreja, ela voltava aos olhos dos fiéis, aos olhos dos participantes da igreja. Uhum. Então, hoje vocês vão encontrar no fundo do altar, todo ele remodelado, com os mesmos vitrais de 64. E um motivo assim, que nós ampliamos o espaço da igreja internamente, com a retirada de 2 paredes, mas que a igreja não sofreu tamanho alguma e descaracterização dela. E ela está linda. Beleza. E parto do princípio: nem Jesus Cristo agradou a todos. Portanto, a nossa igreja está maravilhosa. E com certeza, é um presente, né, para Foz do Iguaçu, não nos seus 100 anos, mas nos seus 101 anos, né, entregando a reconstrução dessa igreja São João Batista, que realmente vai ser muito importante. Eu tenho mais uma participação aqui, Rita, de mais uma ouvinte, da Mariana Silva, que disse que o melhor lugar para o museu seria perto da Faculdade Uniamérica, em Foz do Iguaçu. Não sei se ela está se referindo a alguma construção lá própria para isso, ou seria construído, né, uma edificação nova para esse museu, mas está aqui registrada a participação da Mariana Silva. E eu queria também mandar um beijo especial para a Thelma Amaral, que também é arquiteta, também foi voluntária também lá na igreja, né, São João Batista. A Thelma Amaral, que está oferecendo aqui o sorteio dessa peça maravilhosa hoje para nós aqui da Thea Bijuteria, né, que é um belíssimo terço de cristal colorido facetado. Que, aliás, esse lindo acessório está sendo aqui, está nas tuas mãos agora, né, Rita? A tá, participação dos ouvintes. Já está com a Lori. Já está com a Lori aqui. Mas é para sorteio, tá, esse, Lori? Vamos ter que encomendar outro aí. Na próxima. E o sorteio está bombando aí, tá, né, bombando. Rita, na sua mão, né? E nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar agora as palavras finais para o Garbim. Lori vai se despedir também da gente, porque vocês têm que ir para o almoço. A Yáscara também já está ali, ó. Todo mundo querendo ir para o almoço na... Olha o cheiro do churrasco. Sim, entrando pela janela. Sim, os fogos aí, ó. Aqui, os fogos, os foguetórios. Tá bom, sucesso, que Deus proteja todas as atividades hoje nessa tríplice fronteira. Garbim, contigo. Bom, Rita, só complementando aqui o que o Pegoraro colocou para nós, a respeito da arquiteta Thelma, o tempo, assim, a gente não tem para como comentar de todas as pessoas que participaram, mas ela foi uma pessoa, ela foi uma pessoa, assim, fundamental, que ela agarrou a parte da iluminação, a parte importante da igreja, onde está o Santíssimo hoje, é um trabalho que a Thelma compartilhou, e fez, assim, de muito bom gosto, e inclusive toda a parte da iluminação, assim, nós tivemos a participação da Thelma com muita afetividade e muita dedicação também, e tudo naquilo que a gente fala, na dedicação 0800 e a nossa contribuição para a nossa igreja. Então eu queria aqui deixar um grande abraço a todos os ouvintes, agradecer a Rita, ao Pegoraro, ao Márcio, à Yáscara, a minha esposa, a Lorici, que está aqui presente. A nossa produtora, Samela Araújo. A Samela também. E assim, essas pessoas que dão oportunidade para você colocar as histórias e memórias da nossa igreja. Então, assim, deixo o meu muito obrigado. Dizer que nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento perante ao que tem construído na igreja, por que de uma porta assim, de uma janela aquilo, tudo tem o seu motivo. E eu deixo, assim, um obrigado a todos os colaboradores que ajudaram de uma forma ou de outra, com dinheiro ou sem dinheiro, ou fisicamente, ou mentalmente, ou numa opinião, numa sugestão. A gente agradece, assim, imensamente. E a gente agradece também, Rita, uma coisa que a gente sempre acaba esquecendo e não querendo falar, mas eu agradeço muito, assim, as críticas que eu tive na igreja. Uhum. Porque essas críticas fez com que eu crescesse e buscasse... A melhor forma de fazer. Então, as críticas têm que existir de uma forma construtiva e de uma forma, assim, que tenha um entendimento. Mas as críticas nunca devem deixar de ser existida e nunca devem deixar de colocar em prática. Então, meu muito obrigado também a essas pessoas que não acreditaram naquele trabalho que nós fizemos. E eu lembro que eu iniciei, assim, com muita desconfiança, Rita. Inclusive de pessoas muito próximas a mim, né? Será? Será? E o será, graças a Deus, está aí. Então, meu muito obrigado pela oportunidade e as pessoas que ajudaram a nós realizar o sonho para a nossa cidade. Sabe o que é bacana, Garbim, antes de você falar não? Não é o importante você estar citando nomes de pessoas que fizeram isso ou aquilo, porque ela não foi feita por uma ou duas, ela foi feita por todos. A comunidade, os paroquianos, todos, com uma moedinha de um, então a gente não nomina. Porque se você nominar, vai ficar muita gente bacana que fez muito por ali e não quer o seu nome citado. Então, ela foi feita por todos, sem, sabe, assim, tipo A e B, não sei o que, não. Todo mundo trabalhou de uma maneira ou de outra. Até aquele cristão que vai ali na missa e coloca uma moedinha de 50 centavos, que ele está ajudando, que tem tá ali, a doação para a reforma e tal. Esse daí, para mim, então, sabe? Porque ele está fazendo para o maior, tá? Loreci, você, querida. Então, só agradecer a vocês pela oportunidade, né? E falar que estamos esperando o pessoal para dia 22, o nosso jantar beneficente. E dizer a todos os ouvintes e da comunidade que sejamos operários, mas sem recompensa. Só Deus nos dá. Obrigada. Obrigada a vocês. Vamos com Deus, hein? E nós continuamos aqui, Pegoraro. Vamos lá. Vamos já tá lá. Com o sorteio na mão aí, não? Não, tá com o din-din. Então vamos pro nosso break aí, comercial. Na sequência, a gente volta então com os sorteados do dia. Muito obrigado também, Garbim, pela participação, pela Lori também. Muito agradecido. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo.

Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Voltando. Gente, esse programa hoje, hein? Passou rapidinho. Nossa, parece que tá tão baixinho. Parece, só parece. Então, Pegoraro, um pé do Pegoraro, Yáscara, tá lá na igreja já. Eu tô sabendo que ele tá separando lá. O que você vai comer mesmo na igreja? O meu churrasco lá, costelinha lá, já tá esperando lá. E o cheiro já tá chegando, gente, aqui na rádio já. E tá mesmo. Então, gente, você que tá andandinho por aí, corra pra igreja aqui do Maracanã, que a costelinha São Paulo. A igreja São Paulo Apóstolo tá, que tá bombandinho aqui, né? A festa de São Cristóvão, né, Yáscara? Então, vamos lá. E nós estamos com os sorteados, Pegoraro. Vamos lá, vamos o momento ver? Mais importante do dia. Esse é o programa que mais sorteia brindes no estado do Paraná. É verdade. Além de ser o melhor programa do Brasil. Barbaridade, tchê. Com o melhor técnico em som. Nossa, gostaram, né? Com a melhor produtora do mundo. Com a melhor apresentadora. Isso, e o apresentador. E olha, nossa, tudo aqui, viu só? Gente do céu, que coisa boa brincar, né? Bom, vamos lá? Somos todos cristãos, graças a Deus. Vale do Dino. Vale dos Dinossauros, ali na BR-469. Então tá, Guilherme Alves. Guilherme Alves, então, ganhou o Vale dos Dinossauros. Ele pode levar mais dois acompanhantes. Olha aí. Aplausos. E ele entra em contato aqui a partir de amanhã com a Luciana, aqui na Rádio Transamérica Foz, para agendar o seu passeio. Ele tem 15 dias para fazer o passeio lá do Vale dos Dinossauros. E registrar para nós, né? Registrar através de fotografias, né? Colocar lá o HIM, Programa Histórias e Memórias Transamérica. É isso aí. Agora, Maravilhas do Mundo, Vanessa Negro. Vanessa Negro também, então, ganhou Maravilhas do Mundo. Ela pode levar dois acompanhantes, tem 15 dias para fazer o passeio e também agenda aqui com a Luciana, aqui através do telefone aqui da Transamérica Foz. Ok, bolo doce. Ah, e o bolo doce não fui eu que ganhei, foi a Fernanda Zanella. Fernanda Zanella. Entre em contato também, né, com a Luciana na rádio aqui a partir de amanhã. E retira o seu bolo lá na Bolo Doce, fazendo um registro, né? Tirando ao lado do bolinho que você vai comer e não vai convidar a gente. Mas tá bom. Nós temos agora Museu de Cera. Museu de Cera também. Rosane da Silva. Rosane da Silva, então, ganhou o Museu de Cera. Ela pode levar dois acompanhantes. Tem 15 dias para fazer o passeio. E agenda aqui também com a Luciana na Transamérica Foz. E quem fez o sorteio foi o arquiteto Garbim e a esposa Lori, né? Só lembrando. Sempre os nossos entrevistados, né, Rita Rogi, escolhem aí as pessoas sorteadas. Pra gente não direcionar, né? Às vezes a gente tem algum conhecido, eu, por exemplo, nem olho, né? Nosso acesso aqui é só na hora de divulgar. Pronto, é bem melhor assim. Porque a gente já conhece, olha aqui, ó. Uma que ganhou aqui é conhecida da gente bastante, desde os primeiros programas. Caroline Bertolino ganhou o yakisoba. Ei, Caroline Bertolino. Já garantiu o almoço aí da semana, o jantar da semana, né? O jantar, que é de terça a sábado. Terça a sábado, né? A partir das 5h30 da tarde, você já pode estar aparecendo no Bar do Japa. Que é o único. Gente, é o melhor yakisoba de Foz do Iguaçu, com toda certeza. Então, um abração lá para a Claudete e para o Coite, né? O Armando Coite, no Yakisoba. E agora, deixa eu ver quem ganhou. Anne Faria ganhou o terço. Olha, o terço estava bastante concorrido, né? Sim, olha, tem que ir na missa hoje, às 18h30. Terço. Eu vou estar lá tirando foto e registrando com o terço na mão. Está lá, Anne Faria? Que bacana. O terço da Téa, né? Bijuteria. Então a Anne Faria vai usar já esse terço aí na igreja, então, na paróquia São João Batista, que está sendo reinaugurada hoje. E teve uma participação muito grande, né, dos sorteados da Teia Bijuteria. Foi bacana, né? Tudo dentro do contexto para hoje. Hoje é um dia de só festas, né? Maravilha. Então, e esse texto, olha, eu estou segurando, já que vou passar para ela, né? Então, felicidades para você. Agora, use-o. Faça bom uso e reze o terço. Tá bom, Márcio? Já tá aí o trem, né? O trem chegou, o Márcio tá falando, nós vamos ter que ir embora, né? Obrigadão, gente. Até então. Tchau, Yáscara. Tchau, Karina, Márcio, Pegoraro e Samela. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes, para Tânia Braganholo, a nossa comadre lá de Cascavel, que está ouvindo o programa também. Uma boa semana a todos, uma boa festa para todo mundo aí, seja na paróquia São Paulo, quanto na São João Batista. O negócio é festar. Um grande abraço, boa semana a todos. Até então. Mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.